mantenha a posição, o Alfa Vitor Juliette. Negativo, por seguro. Tente manter o perfil da saída 5401. MS3-15, chame centro Recife, a frequência 1251, alternativa 13325. Centro Recife, 125, decima 1, alternando 13, decima 25, questionário 6315. Obrigado, bom serviço. Boa tarde. Bom serviço. Zero, solo 44 direito, 1219. 219, Olivarro, 62. 154, complete aproximação, torre 18-6. Muito boa tarde, 3154, está estabilizado no ILS. Boa tarde, 3154 é Porto Externo, Baixada Travada. Alfa Vitor Juliette, aos 44. Chamei o controle, 19-8, da regresso. Chamada controle, Alfa Vitor Juliette, 19-8, obrigado. Solo, boa tarde, o Sané 6210, livrando a bem-vindo, prossiga Alfa Índia, portão 02. Índia, portão 02, o Sané 62, com o Sérgio. Controle, Salvador, o Sabatão, de Alfa Vitor Juliette, da Colada, 97. Confirma a intenção para o voo, Alfa Vitor Juliette. 27 para realizar a tata emitida em Veracruz. 1.000 pés, reporte farol da barra, Alfa Vitor Juliette. 1.000 pés, reporte farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Deve passar travado, 3154. 3154, 130 graus, 12 nós, pouso autorizado, pistão 0. Ono 3325401. Cruzar o 120, 54 que nós passou. 489, chama o centro Recife, 1260, alternativa 122.8. 1260, 228, obrigado, seja assim. Controle Salvador, Oxinai 6320, 26, desce ao 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 6320. Quatro, solo 48, direito, 219. Só 219. 3154, Santana Alfa na transmissão. 354 vai prosseguir via Juliette. Juliette, portão 04. Juliette para o 04 da 3154. Que chamou? É, eu não entendi, tempo novamente, por favor. Foi o Papá, Romeu, Mike, Romeu e Thiago. Se eu quer deslocar até o Patinho, confirme. Está decorando aqui do CIA com destino em Salvador, na Barca, com 02 a bordo, acionado 0126. É para a Barca? E é mais aquilo, senhor. Poste final para Bato, trip Papá Romeu Lima. Vai apostar final para Bato, o Papá Romeu Lima. O Pedro 02, só um minutinho, 055. O Papá Mike Romeu já, só um minuto. O voo 9781 para o Xbeck, acionamento, posição. Solo, confirme o gate para o 3154. 04, portão. 04, obrigado. Solo Salvador, gol 1781 para o pushback, acionamento, posição 5. 781, portão 05, está aprovado e chame para o táxi, táxi da TAM, retaguarda, está finalizando o portão 4, estacionamento, fica atento. Ok, vou ficar atento à outra aeronave, autorizado a reportar para o táxi, gol 1781. Papá Mike Romeu Charlie, para cópia. Papá Paulino autorizado, 055, decolando a 10. Ingressa curva direita, curva esquerda, ingressando corredor forte, restrita a mil pés, aguardando a liberação do controle para ascensão e liberação para Petrolina. 5137 transponder, controle da PR 199.8. Confere, pátio 3, chame enquanto pode operacionar. 6, Jantado Táxi, o Mike Romeo já. Prossiga. Papá Romeo, Romeo Bravo Oscar, chamou? O Alfa Tiago Mike, acione a identificação. Sua faixa. Vera Cruz, está autorizado, mil pés, com linha November Alpha, decolando a 197, curva direita, ingressa no Axé, responde ao 0127, controle 198, torre 1186. Eri, Paulo, está no Pátio 4? 02PB, chame torre 186 para acionamento, táxi decolagem, 1003 na ajuste, morro. Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, sem informação para parte. Campinas, 4065-300, aprovada, pronto. Pronto, cara. Aproximação para a Bata, o vento no 50 graus, 10 horas. Livre aproximação para a Bata, Papá, Romeu Lima. Postado regresso. O 04 transponder, controle opera em 199.8. Autorizado Campinas, nível 300, via rota do plano de voo. Decola da cabeceira 10, curva direita, acima do perfil da El, Leda Trite. Aciona 5404, e o controle de seguida 1098, azul 406. Portão 08, chama o confronto para o push final. Chamará. Portão 4710, boa tarde, desce para o 050, pro Getafe, chegada Mari. Mike Romeo Charlie na escuta? Tentativa é o Papa Papo Papa Romeo. Só um minuto para iniciar o táxi. O gol 1781 para o táxi, está no seu gol 194, 4 horas e 50 minutos. Sim, táxi autorizado, Juliette Alfa, 18 menos, ponto de espera, torre, 1003 na ajuste. Juliette Alfa, ao 56, frequência livre. O Michael meu Charlie, mantém a posição? Estou reino com o centro aqui, que é uma torre nossa normal, só como tapá. Ele está voando só com o centro, tem a possibilidade de sair como tapá Romeu, só um lado. Táxi autorizado, reporte para ingresso, Índio November Mike Romeo Charlie, tá? Me escuta. Ok, eu recomendo com o seu 36, ok? E o senhor vai chamar a aeronave com papapá, papapá Mike Romeo Charlie, ok? Porque eu acho que deve ter algum problema na extra da digitação, isso aí como papapá. E pronto, eu vou ver com o centro Recife, senão ele está solicitando a CHG para mudar a aeronave, a matrícula. É, então, o senhor tem como voar com papapá, Mike, com o meu Charlie? Ok, táxi autorizado, a intenção de decolar, tem como decolar com Proa Norte, o Mike, com o meu Charlie? Para visual com campo, chamar 6320. Também complete a aproximação, torre 18626. Alfa Charlie Mike, faça a verificação de transponda, não recebo indicação nem do Alfa nem do Charlie. Alfa Charlie. 6326, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Vai dar pista livre. Ainda sem informação, Alfa Charlie Mike. Acione identificação lá, Charlie. Alfa Charlie Mike, recebo modo Alfa, não recebo Charlie. Confirme a atitude que passa. Gente, após para descida, o Alfa Charlie Mike. Canal 4710 da presente vai voar ITAP para o sequenciamento. Estamos na proa de ITAP, para canal 4710. A princípio somente o Charlie Alpha Charlie Mike. Pessoal, a princípio somente o Alpha. Não recebe indicação de altimetria. Uno 785, decolar 201, no controle 1998, bom voo. 198, muito obrigado, uma boa tarde. Patrulha de Salvador, bom dia, boa tarde, bom 781. Uno 781, muito bom dia, está sob contato cadastro Venom 360, da presente voa pro Adileda, após Adileda, BDF. Ok, Doug, subindo 360 para de Leda, após Leda BDF. Bom, 781, obrigado. Índia November Alfa Lima, tem 17. No 0, saída de restrição em TAP desce a 3.000 pés, ajustado no 0113. 3.000, livre restrição 2013, para o canal 4.000. Para mais controle. Aqui da polícia, Brasília. Tem condições de voar a duna do presente? Cruzando mais ou menos ponto médio da cabeceira da pista 1028. Michael Romeo Charlie, vento no meio 0 graus, no 1 nós, da presente livre decolagem para o norte. Santana, 6326, seu solo 03, direita, 1219, só informo que vai cruzar o helicóptero na Alfa sem interferir com o seu táxi, ok? Chame no 219. 219, sente o helicóptero, 6326. Solo tomador da Santa, 6326. Alfa Juliette para 01, 6326. Romeu Charlie, decolado 04, aguarde transferência, mantendo Proa Norte. Proa Norte vai mantendo, aguarde transferência, Romeu Charlie. November Alfa, livre da colagem 17, o vento 160 graus, 099. Ouro, Charlie Mike, agora sim, recebo moto Charlie, seu transponder, 10 para 5 mil pés, ajustado no 093, mantendo a proa de duna, o Alfa Charlie Mike. Para 5 mil, no 093, na proa de duna, Alfa Charlie Mike. Tráfego. Confirme o Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Gente, prossiga. O plano. Que horas é o plano que o Romeu Oscar? Da November Alpha, decolar 206, controle 1998, bom voo. Charlie, segue em condições visuais, nível 055, confirme a Proideal para a Petrolina. A Proideal 355, estamos retificando, solicitando então 0625. Gente, segue no 0625, em condições visuais, o Mike Romeu Charlie, quanto possível seu estimado de pouso. Sim, Romeu Charlie, aguarda um minuto. Gente. 1-0 a bordo, ajustando 0 no 3, reporte ingresso no 7, Kilo Quebec certo. Gente, estou contando na sala, só um minuto. Dia November Alpha 1 no meu PS, corredor Axé, reporte farol da barra. Você segue para TGL em Veracruz, confirme. Informação, nós estamos recebendo um tráfego a 1 pés, acredito que também esteja fazendo TGL em Veracruz. Pantanal 4790, está livre da restrição à frente, desce a 2000 pés, ajustado no 013, está livre final e ele reporta estabilizado, Pantanal 4790. Roberto Serra, ali, mantendo o 7. Noite 35, grato, Mike Romeu Charlie, desse presente pode seguir em rota. Ok, está presente em rota, mantendo a escuta, Mike Romeu Charlie, presente em 2000, atenção 062. 062-13, copia? 62-13, autorizado Galeão, 360, via Upper November 857, segure Upper do 16. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Bidev, controle 119.8, transponder 5167. 119.8. Puxa o sonar. Índia Charlie Tango, parte e segue decola. cópia. Já falei, tem autorizado Brasília. Uma Santino Nível decolando da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída Gole, transição ao Fito. Controle 119.8, transponder 5124. Aqui é o Romeu Oscar, cópia. O Romeu Oscar, autorizado pelo outro de São Paulo, número 10, decola no 7, primeira curva direita, melhorar aqui no controle 1998, transponder 0153. Ilo Quebec Terra, decolada 210, controle 1998, bom voo. 198, obrigado, até logo. Para 3.000 pés, o ajuste 1013. Repasse atingindo 3.000 pés do Alfa Charlie Mike. Passando agora 5.055 em descida para 3.000 pés. Já passaram 3.000 a Alfa Charlie Mike. Controle de Salvador, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, 1.000 pés pelo corredor Axé, reporte no farol da Barra. Somente para informação, nós temos o tráfego do Índia November Alfa agora no Través da Boca do Rio, 1.000 pés. Autorizado 2.500, direto bom? Autorizado inicialmente 2.500 pés, somente para livrar contrato em aproximação na final ILS 1.0. Assim que possível, autorizo 2.500. Está presente, está autorizado direto morro. Ok, direto morro, inicialmente 1.500, que é mais certo. Autorizado de ajuda de chave, se eu quiser, eu não quero, eu não quero, obrigado. Bota, foi. É possível que no Quebec Serra seja chamado de pouso. Relativo para o 40, 740. Gente. É 14207, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul, a retaguarda está autorizada, chama táxi. Gente, coordenando com o Embraer, vai passar a retaguarda, hoje está ganhando 142. Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, aguarde para a descida, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, mantendo 3.000, aguardando. POB02, confirme. Não consegui copiar seu POB, o Alfa Vitor Gillette tem um forte ruído na sua transmissão. Confirme POB, suba para 1.500 pés, ajuste em Salvador 1.0.